Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 7 de outubro de 2015. Destaques de hoje. Governo entra com mandado no STF contra julgamento das contas de Dilma. Ministro da Justiça italiano adia por mais de 15 dias extradição de Pizzolatto. PSDB reavalia apoio a Cunha e estuda saída honrosa para o PMDBista. STF irá decidir sobre a abertura de inquérito contra presidente do DEM. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Instabilidades de uma frente fria que chega ao sul do país provocam pancadas isoladas de chuva a partir da tarde no sudoeste e sul de São Paulo. Nas demais áreas da região, o tempo segue firme e seco. Região Norte. O sol brilha com força em toda a região norte. No centro-sul do Pará, muitas nuvens se formam e chove a qualquer hora. Nas demais áreas, o tempo abafado favorece a formação de nuvens que provocam pancadas de chuva a partir da tarde. Região Nordeste, a frente fria se afasta e a instabilidade diminui sobre o Nordeste. O sol brilha forte em toda a região. No Maranhão e no norte do Piauí, ocorrem rápidas pancadas de chuva a partir da tarde. No leste da Bahia, de Alagoas e de Sergipe, chove de forma passageira. Região Sul, instabilidade associada a uma frente fria provoca chuva a qualquer hora do dia e queda nas temperaturas em toda a região sul. O tempo fica nublado com risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, faz pouco sol e chove a qualquer hora. E agora as previsões para a região centro-oeste. Uma nova frente fria avança pelo país e ajuda a organizar instabilidades sobre o centro-oeste. No norte de Mato Grosso e no sul do Mato Grosso do Sul, o sol aparece pouco e chove a qualquer hora do dia. Sol, aumento de nuvens e chuva à tarde nas demais áreas da região. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e estaremos de volta dentro de instantes com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Apreciador de banda desenhada, cinema ou séries televisivas? Então escute para Nerdia. O programa ideal para si. Para Nerdia, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8, no canal 2 da Antena Web. música é o mote da sua rádio. Por isso, Carlos Bonaparte traz-lhe o Top 30 Antena Web, um programa com a contagem oficial do Canal 1, Canal 2 e Antena Best. Se quiser participar no programa, basta enviar um e-mail com o assunto voto e dizer-nos o nome da música e o artista até às 23h59 de quinta-feira. Deixe-se levar pelo ritmo com o Top 30 Antena Web, às sextas-feiras, às 9h15 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar o presidente nacional do DEM, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, foi encaminhado ao gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Caberá ao ministro decidir pela abertura do inquérito contra o parlamentar, suspeito de cometer os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, de acordo com fontes com acesso às investigações. O senador é suspeito de combinar o recebimento de propina com executivos da construtora OAS com valores desviados das obras de Arena das Dunas, estádio do Rio Grande do Norte, que sediou 4 jogos da Copa do Mundo de 2014. No entendimento da PGR, o caso não tem vinculação com a Lava Jato e, por isso, não deve ficar sob relatoria do ministro Teori Zavascki, relator das investigações sobre o esquema de corrupção na Petrobras na Corte. Zavascki enviou a peça encaminhada pela PGR à presidência do STF, que redistribuiu o caso, encaminhado ao gabinete de Barroso. O pedido de abertura de inquérito é mantido oculto no sistema do tribunal. Por falta de recursos, moradores terão que escolher o dia para ficar doentes em Corumbiara, estado de Rondônia. Da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni traz os detalhes. Os vereadores Valdinei da Costa Espíndola, do PDT, e Valdinei Antônio Coelho, do PT, enviaram ofício ao prefeito Diocleciano Ferreira, do PTB, solicitando cópias das escalas de plantões dos médicos que prestam serviços na unidade de saúde do município, referente aos meses de julho, agosto e setembro deste ano. O motivo, segundo o parlamentar pedetista, é a falta de profissionais para fechar a escala semanal de plantão. Espíndola afirmou que a Câmara de Vereadores vem recebendo diversas reclamações sobre falta de médicos na unidade de saúde e, por conta disso, decidiu averiguar a situação, e o parlamentar explicou que o prefeito tem 15 dias para atender às solicitações, prazo que ainda não encerrou. Em conversa com membros do Conselho Municipal de Saúde do município de Corumbiara, em Rondônia, a equipe de reportagem foi informada de que a cidade conta com 3 médicos concursados. O número não é suficiente para cobrir a escala de plantão. Ainda segundo o membro do conselho, que pediu para não ser identificado, em 2 dias da semana não haverá atendimento médico na casa de saúde, justamente por não haver profissionais suficientes. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adames, protocolou no início da noite desta terça-feira mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender o julgamento das contas do governo Dilma Rousseff em 2014, agendado para acontecer nesta quarta-feira no Tribunal de Contas da União. O caso foi distribuído ao ministro Luiz Fux. O governo quer adiar o julgamento até que se analise na Corte de Contas se o relator do balanço contábil de 2014, ministro Augusto Nardes, é suspeito no caso por ter adiantado voto em manifestações à imprensa. A tendência é que o TCU dê parecer pela reprovação das contas de 2014 da presidente Dilma, o que abre caminho para que o Congresso inicie um processo de impeachment. As manifestações do ministro relator junto ao TCU não constituem declarações genéricas. Ao contrário, manifesta opinião concreta sobre o processo de contas da presidente da República, ainda pendente de apreciação. Referida conduta é ilegal e acarreta a suspeição do ministro, além das possíveis consequências de ordem disciplinar, escreveu o advogado-geral da União ao Supremo, de acordo com Adams. Se coloca em dúvida a imparcialidade de Nardes no processo. O PSDB informou nesta terça-feira ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, que vai pedir sua renúncia do cargo caso surjam documentos que comprovem que ele possui contas na Suíça. A avaliação entre os tucanos é que a situação está ficando insustentável e já se cogita buscar uma saída honrosa para o PMDBista. A bancada do partido se reúne na tarde desta quarta-feira para discutir o assunto mais uma vez. Vários parlamentares da legenda já se manifestaram publicamente em defesa do afastamento de Cunha. O deputado Valdir Rossoni, do Paraná, por exemplo, divulgou nas redes sociais as fotos de Dilma e Cunha com uma pergunta: quem fez mais mal ao Brasil? Se o MP confirmar as contas de Cunha na Suíça, a situação de Cunha ficaria insustentável, diz o deputado Vanderlei Macris, de São Paulo. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, na briga surda pelos nacos no poder, o único que não ganha é o povo. Enquanto essa disputa entre os grupos que hoje agem dentro do governo do Congresso, nós, contribuintes cidadãos, continuamos apenas sofrendo as consequências. As oscilações do dólar e das bolsas parecem significar alguma coisa. Para o povão, absolutamente nada, e tenho certeza disso. O que poderia ser feito com o objetivo de mudar alguma coisa imediatamente com repercussão, não está. Por exemplo, a reforma ministerial de Dilma é de mentirinha. Cito exemplo concreto. As secretarias que tinham status de ministério e que foram reunidas na secretaria de governo, como a de pequenas e microempresas, vai continuar existindo. E o senhor Afif Domingos vai ser o chefe da secretaria, porém, com o cargo, o salário, só sem o título de ministro. Portanto, é uma evidência da enganação. Tudo foi feito para apenas com o objetivo de garantir a permanência do esquema de poder. A distribuição dos cargos já teve a primeira consequência, o adiamento da votação dos vetos, a chamada pauta-bomba. Mas adiamento não significa alívio, já que os beneficiados com cargos como PMDB e PDT não garantem a maioria em suas bancadas, e os excluídos já estão dando demonstração de força. Esta quarta-feira é especialmente significativa em razão de pelo menos três fatos. Primeiro, o STF decidiu manter, com o juiz Sérgio Moro, os julgamentos dos executivos da OAS, que já estavam comemorando o fatiamento da Lava Jato. Também o Tribunal de Contas da União manteve para hoje a sessão de julgamento do relatório sobre as contas de Dilma. E a última chance do governo é que o Supremo suspenda a sessão, que, pela minha intuição, não vai acontecer. E o outro fato que é bom ficar atento é que, com a pressão crescendo em torno de Eduardo Cunha, inclusive com o pedido do PSDB para que ele renuncie, pode piorar a situação da presidente. Inimigo declarado é uma coisa, mas inimigo declarado e acuado, pressionado, é outra. Cunha está, neste momento, muito mais para homem-bomba do que para adversário, o que, convenhamos, é perigo iminente, real. Para quem está na planície, como nós, nem tanto. Mas para quem está no Planalto, direto de Brasília, José Wojtschumas. Jornal Brasil Notícias. Aguarde só um instante, estaremos de volta daqui a pouco. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. História da música. As revistas voltaram atrás no tempo e premiaram-nos com grandes contagens, elegendo as melhores músicas ou os melhores discos de sempre. A matéria é discutível. Indiscutível mesmo é o simbolismo destas tabelas classificativas e do que podemos descobrir com elas. História da música. A análise destas contagens de segunda a sexta no Canal 1. No jogo da vida, com a AspiraCast. Jogo no intuito de ganhar, mesmo sabendo que nem sempre pode vencer. AspiraCast, segundas, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A mãe de Chris Harper, o jovem que provocou o massacre no Oregon, noroeste dos Estados Unidos, sabia de seu fascínio pelas armas e aparentemente o estimulava, segundo textos publicados online, durante uma década. Segundo o jornal The New York Times, Lauren Harper, uma enfermeira, armazenava armas no apartamento que dividia com ele, segundo mensagem postada na internet, na qual admitia que os dois tinham síndrome de Asperger, uma variante de autismo. Em um fórum online, segundo o New York Times, a mulher destacava que ela e seu filho tinham amplos conhecimentos sobre armas e que ela mantinha algumas carregadas em casa, inclusive uma pistola Glock e dois rifles semiautomáticos. Música. a guerrilha comunista das FARC, propôs nesta terça-feira a criação de um plano e de um fundo nacionais como parte das 10 propostas mínimas para garantir o fim do conflito armado com uma paz estável e duradoura na Colômbia. A criação de um plano nacional para o fim do conflito, a reconciliação nacional e a construção da paz estável e duradoura, bem como a criação de um fundo nacional com propósitos iguais, integram as 10 propostas mínimas apresentadas à imprensa pela guerrilha Victoria Sandino. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, esclareceram que estas iniciativas correspondem ao tema Fim do Conflito da Agenda de Paz, que vem sendo antecipada por diferentes comissões de trabalho nas negociações de Havana, iniciadas em novembro de 2012. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, declarou nesta terça-feira que está impactado e profundamente preocupado pelas acusações de suborno contra John Ashe, ex-presidente da Assembleia Geral. Ban afirmou que as acusações apresentadas contra Ashe afetam profundamente a integridade das Nações Unidas. Segundo um comunicado emitido por sua porta-voz, Stephanie Dujarric, as autoridades americanas anunciaram nesta terça-feira a detenção e o indiciamento de 6 pessoas, incluindo o ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, John Ashe, e um diplomata dominicano, por um caso de corrupção no valor de mais de US$ 1 milhão no seio das Nações Unidas. O ex-diretor do Fundo Monetário Internacional, FMI, Rodrigo Rato, investigado na Espanha por fraude fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, teve seu passaporte cassado por um juiz, informou uma fonte judicial. Após 3 horas de interrogatório em Madrid, foi libertado sob controle judicial e poderá viajar apenas para países europeus por decisão do juiz Antônio Serrano Arnau, que cassou seu passaporte. Ministro da Economia espanhol, entre 1996 e 2004, durante os governos do conservador José Maria Aznar e ex-membro do Partido Popular, Rato é agora um dos principais símbolos da corrupção das elites políticas e econômicas da Espanha. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Hoje eu estou fazendo um pequeno especial para homenagear essa querida amiga, essa grande cantora de Ceilândia. Ela é jornalista e agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar com o número 4.349. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte, 6135326993. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado aí. Já pra sala de aula, viu? Antena Web vem convidar os estimados ouvintes a passar uma boa manhã com muita alegria. Claro, sempre na companhia de Cleiton Aguiar. Cleiton Aguiar. De segunda a sexta-feira, entre as 9h45 e as 11h, um espaço radiofónico que recebe o nome do seu locutor para lhe trazer durante 75 minutos diários boa disposição, radiocomunicação, informação e descontração. Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 11h, com Cleiton Aguiar, no Canal 1. Estás a respirar bem, olha tirar a camisola. Eles são minutos. Palitos de Pónix. Se trair a sua esposa, ponha-lhe palitos de Pónix. Inusitados. Minutos Inusitados, todos os sábados, pelas 5h30 da tarde, com Adriana Pequeno, Carlos Bonaparte e Cátia Leite, no Canal 1. Um número mesmo pequeno de pessoas que eu digo mesmo, eu amo-te. Isto é épico. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A AGU alega que houve atropelo no rito natural. De acordo com o Código de Processo Civil, o processo principal teria de ser cancelado até que julgada a arguição de suspeição do ministro Augusto Nardes. O governo pede que o ministro seja afastado da relatoria do processo porque teria antecipado seu voto, recomendando a rejeição das contas de Dilma. Por sorteio, a decisão cabe agora ao ministro Luiz Fux. A estratégia do governo é empurrar a análise para a frente e ganhar mais fôlego, numa tentativa de evitar a abertura de um eventual processo de impeachment na Câmara. Em nota divulgada nesta segunda-feira, Nardes reagiu: "O governo está tentando intimidar a mim e ao Tribunal de Contas da União, mas não vão. Vamos nos acovardar de jeito nenhum." A AGU alega que, em declarações públicas, Nardes havia dito que estaria disposto a fazer história na análise do caso. Mas Nardes nega e diz que isso é um golpe contra ele. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou reclamação de executivos da OAS que questionavam a competência do juiz Sérgio Moro, da Terceira Vara Federal de Curitiba, no Paraná, para conduzir a ação da Lava Jato que atinge os empreiteiros. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo, negou o prosseguimento do recurso da OAS na corte e foi seguido pelos demais ministros da turma. Para Zavascki, o tribunal já realizou a definição de competência para o caso da Lava Jato em junho do ano passado. Moro é responsável pelas ações relativas ao esquema no primeiro grau, desde que não haja investigação de autoridades com prerrogativa de foro. Como parlamentares com mandato, o que se fica a cargo do STF. Aprovado o projeto que permite que menores possam exercer atividade remunerada como artistas ou atletas. Chamamos direto da Rádio Senado nosso colega Roberto Fragoso com esta matéria. O projeto do senador Valdir Halpe do PMDB de Rondônia muda o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir que menores possam ser pagos ou patrocinados pela participação em atividades artísticas e esportivas. Hoje, qualquer trabalho é proibido para menores de 14 anos e permitido somente na condição de aprendiz entre os 14 e os 16. Para Halpe, jovens atores de novelas e atletas acabam trabalhando sem vínculo formal em função das restrições. A proposta exclui da proibição a participação nessas áreas, desde que haja autorização dos pais ou responsáveis. No caso de crianças com menos de 14 anos, além da autorização, um dos pais deve acompanhar todas as atividades. Mas a autorização será cancelada se o menor não tiver pelo menos 75% de frequência escolar. No entanto, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que a proibição também é expressa na Constituição e manifestou preocupação com uma flexibilização. O próprio projeto, em sintonia com a Constituição Federal, começa dizendo que é proibido qualquer trabalho de menores de 16 anos, salvo naquela condição de aprendiz. Só que no parágrafo 1º, quando tenta regulamentar a atividade artística, lúdica e desportiva, dá a sensação que isso aqui seria uma exceção, portanto, de que isso seria uma relação de trabalho. A relatora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, concordou com a necessidade de regular as atividades artísticas e esportivas de menores, mas assegurando os direitos das crianças e adolescentes. Se trata de uma matéria bastante sensível porque envolve o trabalho das crianças na área artística e na área esportiva. É claro que na área esportiva, por exemplo, não se faz um atleta sem começar cedo. Então o Brasil precisa estimular com todos os cuidados e resguardos da lei na proteção do adolescente. Na questão artística também, o talento não pode ser desperdiçado de uma menina como aquela que apareceu na novela Avenida Brasil, que comoveu a todo mundo pela sua expressão e sua capacidade e seu talento. Os senadores da Comissão de Educação concordaram em continuar a discussão no próximo colegiado a analisar a proposta, a Comissão de Direitos Humanos. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. CCT, debate municipalização da comunicação através das rádios e TVs comunitárias. Direto da Rádio Senado, Nara Ferreira, para o Jornal Brasil Notícias. O senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, que propôs e presidiu o debate, lembrou que a Constituição de 88 estabeleceu a regionalização da produção cultural, artística e jornalística como um dos pilares do modelo de radiodifusão no país. Segundo ele, hoje ainda prevalecem as redes comerciais de comunicação que concentram a produção e distribuição de conteúdo. Hélio José destacou que, com a lei que criou o Canal da Cidadania, todos os municípios do país poderão explorar um canal de TV. Para ele, a lei foi um avanço na busca da universalização do direito à informação, educação e cultura. O grande objetivo nosso aqui, sem ter pretensão nenhuma em prejudicar ou tirar os negócios das grandes TVs e rádios abertas e os outros meios de comunicação, é a gente iniciar um trabalho junto com eles, no sentido de melhor poder propiciar que uma sobrevivência mais tranquila, tanto para essas rádios e TVs comunitárias e para a população que ouve tanto esse meio de comunicação. Otávio Pena Pierante, do Ministério das Comunicações, disse que aumenta o número de municípios brasileiros que pedem autorização para o Canal da Cidadania. De 1950, quando nasce a televisão no Brasil, até 2015, 65 anos de televisão no país, temos 550 geradoras de televisão comercial outorgadas no país. Em 2 anos e meio, que é o período de existência do Canal da Cidadania, temos já 360 pedidos de outorga. Me parece um número bastante alto. Hoje, são 4.724 rádios comunitárias atuantes em 70% dos municípios brasileiros, número semelhante ao de emissoras comerciais FM e AM. André Barbosa Filho, da empresa Brasil de Comunicação, afirmou que, apesar dos cortes orçamentários, a ideia é expandir a rede pública. E o presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, Paulo Miranda, pediu à comissão que ajude a criar no Brasil um Fundo Nacional de Apoio e Desenvolvimento das TVs comunitárias, universitárias e públicas para a renovação do parque tecnológico dessas emissoras. Da Rádio Senado, Nara Ferreira. Termina aqui mais esta edição do seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva.